está o pouso na 10 ou na 16? 10. Sim, então só aguarde o vetor para interceptar o localizador. Ok, mantendo para o início. Então desça agora para 3.000, o ajuste permanente. 3.000, mantendo a pro. Passagem de tráfego da Gol, passando baixo, após ingresso, contar na parte 1, no Lima, Mike, Quebec. Quebec, 1895, a torre. Quebrou 40 milhas antes de evitar a formação, hein? Sim, querendo formar o centro. E o Alfa Tango Tango voa em Tuna. E está autorizado o procedimento. A proa de Tuna intercepta o bloco Alfa Tango Tango. Pode confirmar a frequência por centro, pegou no 394? 394 Recife, 1251 e alternativa 3325. 351, obrigado. Pela atenção. 685, voo no 600. Sim. Ele passou não para prosseguir na descida. Quando... Gol no 641, solicita prosseguir na descida. Entregou 1648? Pode. Gol no 648, desça 4.000 pés. 4.000, gol no 648. Estabilizou 35626. 35626, chame torre 18995. 1895, graças. Torre 35626, estabilizado no localizador. 35626, informe embaixada travada. Reportará. Azul 41116, controlas 21 na direita, console 121.9. 21.9, 41116. E curva à direita, no máximo mais 5 meses. Voo 948 para interceptar o localizador, curva à direita na Pro 130, reporte estabilizado. Direita 130, reportará estabilizado no 642. 116, Livana, Fox Trot. Azul 416, muito bom start, já tá aqui Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 416. Passaria 2223, agora sim, Vitória da Conquista, copia? Pode mandar. Autorizado, Vitória da Conquista, no 180 direto, decola da 10, curva direita na Arbora Elefa. O controle 1208, o transponder 5426. Passaria o localizador, gol no 642. Curva direita, controle 1208, transponder 5426. 5426, transponder. Alocado, 5426. Tá pronto o pushback? Agora, ó. Quero. Pronto para o pushback. Autorizado, chama ataque. Para cá. Over ground control, good afternoon, it's 6142, engage 01. Can we request a decrease to destination, receive level 350. Azul 4116, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 4116. Oceana 6142, ready to copy. Yeah, above go. Oceana 6142, clear, receive for level 350, upper risk 58. Take off runway 10, left turn, Puka, departure, Aracaju transition, departure control 120.8, Cock 5425. This destination receive level 350, and via upper risk 58 in departure runway 10, and after departure, Puka departure with left turn, Aracaju transition, and after departure, call 1208, and Cock code 5425, return 6142. 6142, please. They read the back correct, comrade, for the setup and push. A call back, we're ready. Confirmou se o Alfa Echo Fox fez alguma DLA? Para o Zuno 630 ou para o Zuno 530? 630. Afirmativa, eu não tenho adelhado o senhor no sistema. Eu lembro que o plano do senhor venceu, teve uma adelhada 15-15, foi o mesmo aqui excluir. Só um minuto, eu vou ligar para o plano de voo para tentar achar a adelhada do senhor. Só um minuto. Senhor tráfego, eu não copiei. 1.85, alternativa 25.45. 1924. 1924, na chame Recife agora, na frequência 1685, alternativa 125, decimal 45. 1685, 1645, obrigado, Bruno 1924. Bruno 648, informe que há um helicóptero próximo ao marcador externo, interferindo na aproximação. Ciente, Bruno 648, está estabilizado. Completa a aproximação final e chame torre, honor, decimal 95, bom ponto. 1895, Bruno 648. Vou ligar para o agora nesse minuto, só um minuto. Tô em Salvador, bom dia, boa tarde, gol no 648, passou Duna, baixa travada. Sente, continua a aproximação, aguarde instruções para o pouso, gol no 648. Aguardando no 648. Alfa Tango Tango, pouso autorizado, piscina 0, vento 090 graus, 179. Ah, o pouso autorizado na 10, Alfa Tango Tango, o trem está embaixo, checado. Oi, sim. 6223, passarei táxi, parte 3, parte 1 no Índia, o ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 10 no 2. Altímetro 10 no 2, até lá estaremos na sua escuta, obrigado pela atenção, até a próxima. Ativo, gol no 333, está em condição, sim. Após a passagem da aeronave na curtíssima da 10, autorizado a área manter. Prepare-se para a decolagem assim que autorizar. Ciente, gol no 333. Após a passagem, me mantém para decolagem imediato quando autorizado. Radial 13 no 4, a distância? Afirmativo, essa é a radial e a distância? Então, o senhor vai decolar da pista 107, com, na nível 200, vai curvar à esquerda na saída Momo, Cógibo, após direto, controle 12080, e vai aguardar para o transponder de pólico cotejada. Tango, Tango, seu solo 27, agilize liberação da pista. Via Delta, solo 1099. Ciente, o POB e o pátio. Salvador, passarela 2223, boa tarde, pode esperar na você. Mantenha o ponto de espera, passarela 2223. 333, decolagem autorizada, o vento 090 graus, 1159. 090.5, iniciando a decolagem, 90, gol no 333. 1333, decolagem autorizada, vento 117. Iniciando, gol no 333. Zona 648, cheque trem, livre pouso de 90, vento 100 graus e 95 mais. Baixar travado, pouso liberado na pista 100. Indo ao 333, autoriza, decolagem aos 29, transfere controle, 90.0.0.0. Gente, 280, gol no 333. De Salvador, gol no 333 da El Leda Bridge. Luna 333, contato radar para o 360, uma saída da El. 360, manda El, Gono 333. Afirmativo, autorizado, alinhar e manter, piscina zero, passarei. Vamos alinhar e manter, passarei 2223. 5486. Autorizado, 5486, chama ataque. Autorizado, controle para o ataque 5486. 9648, seu solo 30, direita via eco, solo 21, decimal 9. Direita na eco, 219, ligado, 648. Agora sim, Alfa Fox, copia? Sim. Autorizado para Recife no 270, Operisco 58, decolando a 17, curva esquerda na Puca, transição Aracaju, controle 1208, transponder 5444. Recife no 270, Operisco 58, decolando a 17, curva esquerda, Puca, Aracaju, controle 1208, transponder 5444. Qual é a aeronave, o pátio e o PLB? E a aeronave, tipo da aeronave? Copiei. Tira uma nota, Fox, qual é o tipo da aeronave do senhor? Sim, gente, o funcionamento tá com 14-1895. O Gol no 648 livrou na eco. Gol no 648, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, verbo 2, Gol no 648. Bravo, Vitor Tango. 02223, decolada 32, transfere controle 120, decimal 80, bom voo. 1208, muito obrigado, até a próxima. Bravo, Vitor Tango, na escuta. Acena no transponder 5417. Não atrasa do reportar em Pedro Santana. Salvador, passaria do 2223, decolou. 2223, contato radar, sobe mantém 180, Arbor. 180, Arbor. Assim que possível, se não conflitar com nenhum tráfego, conquista. 2223, após Arbor, será autorizado. Obrigado, senhor. Volta para o táxi 35456, POB 52, autonomia de 4 horas, alternativa Salvador. Trip 5486, autorizado táxi até o ponto de operação. Minto, reporte para a ingresso principal. Tente, reporte para a ingresso principal, 5486. Vai dar passagem à nave da Gol que está passando agora na Juliette. Após a passagem do mesmo, autorizar táxi até o ponto de espera. E a parte principal indo no ponto de espera chamará a torre em 1-18-95, ajuste no 0-2, um ótimo voo. 0-2, dá passagem para a aeronave da Gol, procede táxi para a Índia. No ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-18-95-35-48-6, passagem. Controle Salvador, Gol 1333. Autoriza desvios à direita para evitar formações. Qual é pro ideal? 240 por 80 milhas. Gol 333, ciente do desvio. Boa tarde, é o 35486, pronto, pelo ponto de espera da 1-0. Sente, quanto é o ponto de espera, 35486? Pegas 230, com a equipe do Paulo, chame para o táxi. Tomara o táxi 2230. Salvador, canal 6315, ponte 3, pushback para o caminho. Canal 6315, com a equipe do Paulo, chame para o táxi. Cuidado, chama táxi. Oceané 6142, aguarde para a ponte. Por gentileza. Menor, porém tem prioridade para decolagem. 754, tudo bem? Táxi Alfa Eco Fox. Gol 333, tem condições de curvar à esquerda na Pro 180? Negativo, gol no 333, grandes formações à esquerda. Gente, no 333, mantenha o 180. Manterá o 180 agora, respeito o gol no 336. Oceané 6326, mantenha o 200. Mantenha o 200, 6326. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Bravo Vitor Tango, decolou dando 7, saída bomba. Bravo Vitor Tango, contato radar, sabe, mantenha o 200, direto Cogpo. Direto Cogpo, 200, Bravo Vitor Tango. O Tango Tango está na base CF para 3. Siga. O senhor vai à retaguarda da aeronave da passarinha e me chamar para o ingresso no pátio principal. Até o 050, chegada a Mário. 050, Mário. Atinge, mantém 180, voo no 333. Voo no 333. Sabe, mantenha o 360 e chama Recife em 1-251, 1-3325. Confirmando, tá liberando a fila pro 333? Tá liberado. Só confirmando, 251, a secundária. 3325. Nomeia, alternando o Salvador. O passaria do 2230, que está na aeronave, se quer um posto, ingressando agora no pátio principal, vai seguir a retaguarda do Airbus da Oceané até o ponto de espera. No ponto de espera, chamará a torre em 118-95, ajuste no 022. Após a aeronave pequena, segue atrás do Airbus, 2-18-95-2230. Prossiga. Fica bravo, prossiga. B163-430, Galeão. Oceané 6315, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera torre em 1-18-95, ajuste no 012, bom voo. É o ponto de espera, tá ali, 295 lá, 6315, boa tarde. Boa tarde. O Oceané 6142 foi condicionado após a passagem do ATR da passaria do Açoacalto, condenar aqui se só chamar para táxi. 1-1-4-2. tive esse problema, 3203. Na Papá, o Alfa Echo Fox. Quatro, oito, meia, decolada 40, transfere controle no 20, decimal 80, bom voo. Olá, chamou 20, 80, 54, boa tarde. Boa tarde, eu tenho 5486. 5486, contato radar, sala mantenha 200, saída Momo. Eu prefiro a saída Momo, sessão 200, 35486. Autoriza o Bravo Vitor Tango para o destino? Bravo Vitor Tango, sonda para já, para o destino. 314, leal do destino, Bravo Vitor Tango. Salvador, passarelo 2223. Bravo Vitor Tango está autorizado, direto do destino. Agradeço, direto do destino, Bravo Vitor Tango. Passarelo 2223 está autorizado, conquista. Informação à direita aqui, vai ser mais ou menos para a esquerda, para a porta de conquista está mesmo. Obrigado, senhor. Pessoal, deu para 3230, boa tarde, ponto para dar um no zero. Mantenha, 2230. Mantenha, 2230. Xané 6315, livre de decolar, vento 090 graus, 159. Livre de decolar, Xané 6315. Senhoras e senhores, confirme. Tenha, mantenha a posição. Alfred Fox. Posição controle. Escuta o grave do banco, prossiga. Confirme para o ideal para o destino. A proa ideal é a 314, Bravo Tango. Xené 6315, decolado aos 43, chame o controle em 120, decimal 8, acione o transponder 5419. 5419, 120, decimal 8, 63, 15, boa tarde. Boa tarde. Alfa, frequência livre para coordenação, chame... Frequência livre para coordenação. Boa tarde, chame 6315, Dael. Chame 6315, contato, subal 13620, após 2000 pés, direto Leda, após Leda, bridge. 360 nível, após 2000, direto Leda, 6315. 6326, desce para 2011, diz na hora que você reposta estabilizado. 2011, grato, 6326. Bravo Victor Tango, confirme razão de subida. 1510, o Bravo Tango. Trip 5486, razão de subida. 800, peço. 5486. Sim. Ajuste até o ponto de espera, via Inter, no ponto de espera, torre em 118, destino 95, ajuste no 011, ótimo voo. Via 1895, 6142, grato, bom dia. O rumo noroeste, passando 110 para 200, um Bravo Vitor Tango, Papa Alfa, Yankee 1. 5486. Papa Romeo Alfa, Eco Fox, livre de decolagem, vento 100 graus, 15 nós. Mantém o ponto de espera. 0142. Vai fazer o desvio à esquerda da roda. 2223, informe diretamente ao centro agora, frequência no 288, alternando no 353. O 353, qual é a outra? 1288. 1288, até. Alfa Eco Fox decolado aos 47, chama o controle, 1208. Usando 1500 pés, pouca jama ou caju. Alfa Eco Fox, contato suba 270, da presente direto, Puka. Subindo 270, da presente direto, Puka, Alfa Eco Fox. Sempre passarela do ardor das três. Passarela do ardor das três. 2223, prossiga. 2223, prossiga. Olha, chama a 63, eu não sei. Adoro, chama a 63, eu não sei. Prossiga. Desvio, informação proa 240, prossiga. Livre 6315, quantas milhas? 30 milhas para o 6315. Trip 5486, presente direto Lençóis. Ativo, a aeronave decolou da 17, tá, vai cruzar o eixo de decolagem agora, viu? Ah, tá, sim, então, grato pela informação. 300, 300. Passarido 2230, livre de colagem, uma centena com 16 nós. Livre de colagem 2230. Com 486, controle. Não, só escuta, prossiga. Eu prefiro seguir no nível de voo 180 ou 220? 180. Quem suba para nível de voo 180 como final agora, trip 5486. Perfeito, vocês estão no nível 180 ou trip 5486. Localizador e glide, 6326. 326, Torre Salvador, 118.95. 118.95, grato. Torre Salvador, o Xané 6326. 6326, continua a aproximação, aguarde de pista, aguarde e autorização de pouso. 6326. 5-3, o Bravo Victor Tango. 2-0, decolado aos 50. Chame o controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, graças. Xené 6320, autorizado pouso, vento 100 graus com 17 nós. Gente, a proa de bridge ajuda? Por enquanto não, teria que ser essa a 240 mesmo. Vou informar então, desvio o centro. Ok, obrigado. Tipo 5595 desça para 2011, livre final desse que tem reporte estabilizado. 2011, o primeiro dos procedimentos é para estar estabilizado, outra vez. Salvador, batalha 2230 na saída Arborelefa. Contato suba 1180, perfil Arborelefa. 180 Arborelefa, 2230, 410, quando possível, conquista. Guarde. Miami 42, após o pouso da aeronave da companhia, ali mantém. Miami 42. Pedro 2223, chame Recife no 288, alterno no 353. Chanel 6315, controle. Volta. Não consegui contato com o Centro Recife para informar do Centro Recife, do seu desvio? Você vai chamá-los agora no 251, alternando o no 3325, informar essa pro que o senhor está tomando para desvio, ok? Normativo, 251, 3325, com o 3325, não tem contato com o trabalho. Realmente, vovô. Alô, Salvador, boa tarde, Azul 4065, Campinas 340, sexta papá. Azul 4065, a informação em curso é Quebec, copia 340 para Campinas. Copia 4065. Autorizado, Salvador, Campinas, nível 340, via Upezulu 16, até Belo Horizonte, direto trip, conforme rota do plano de voo. Decolada 10, com curva direita da Euleda, após bridge 5463, controle Salvador, Operando 20, decimal 8. Bem autorizado Campinas, nível 340, via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 13, pós falta do plano de voo. Decolada 10, com curva direita, saída da EL, Leda Bridge, transponder 5463, controle 208, Azul 4065. Azul 4065, cotejamento correto, me pronto para receber questionamento no 08. Chamará 4065. Xené 6326 no solo 53, solo 21 no solo 9. 21 no solo 9, DP 5486, chame Recife no 288, alterna no 353. Chama Recife no 288, alterna 1 no 353, no 5486, boa tarde. Alfa Eco Fox Trot, chame Recife no 2685, alterna no 2545. 142, tá pronto, aliado pronto. 100 graus com 17 nós, utilizado a decolagem. 142. 142, decolado 56, chame o controle 1208. 208, 1142. Chame 1142. Chame 1142, contato radar, subal 350, perfil Pucajamaracaju. Pucajamaracaju, confirma o nível? Visado 350, o senhor recebeu algum nível diferente pela torre? Negativo, não tinha te escutado, senhora. 350 autorizado, graças. Ok, graças. Estabilizado no ILE, torre 5595. 5595, completa final, torre 11895. 11895, obrigado. Controle Salvador, passeio 22303 após Arbor Conquista. Afirmo. 2232. Só programa aí. Torre Salvador, o trip 5595, passou externo, visual baixar travado. 5595, autorizado pouso, uma centena, um número 2. Autorizado pouso. Apresentou notificação ao plano de voo? Gente, eu estou alternando da presente para Valença, confirmo o tempo total de voo e pessoas a bordo. Chamado de pouso 1718, copiado da presente, estou autorizado. Seguir em condições visuais, 510. O senhor já está através do farol da barra da presente frequência livre. Bom voo para Valença, Romeu Cabral. Prossiga. Gente, um segundo, cobre informação em curso de Quebec. Romeu, Romeu Bravo Oscar, muito boa tarde, informação em curso é Quebec, confirme parte de pista que decola. Segundo para cópia Guate. Mike Eco Delta, Paramanatia no meu pés, corredor C, decola da 17, curva direita, 0125, padrão no transponder, controle Salvador, opera em 120.8, Mike Eco Delta. Eco Delta, com o desenho correto, confirme pelo B. Chame o solo 219. Romeu, Romeu, Bravo, ótimo, copia. Autorizado Salvador para Serra Novembro, Intel Uniforme, nível 200. Saída Arbor após direto destino, decolado 17 com curva direita, 5-4, 5-4 é o seu transponder, controle Salvador, opere 120, decimal 8. voz com o PPLB? PPLB com a torre, chame o mesmo para acionamento táxi 118, decimal lado 5, ajustado na 013. Solo TRIP 5595. 5595, muito boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, remota 05, passe 3, quando lá, atenção ao sinalizador. Alfa Juliette, 05, passe 3, atenção ao sinalizador lá. Controle Salvador, Xanem 1142. Chega 1142, Ocean. Se possível, na presente, autoriza o voo Recife. Solicito diretamente agora ao Centro Recife, 1-2685, 1-2545. 2685, grato, boa tarde. Boa. Pastor 1-4, acione identificação, voe na Pro de Bonf para a chegada Bonf. Desça para 4 mil pés o Pastor 1-4. Polo Azul 4065, portão 8, pushback acionamento. Azul 4065, link de solo, chame para táxi. Chame para táxi 4065. Está agora sob contato radar, 70 milhas nordeste do VR de Salvador, voe para o Edbon, o Pastor 1-4. Seria 2230, chame Recife no 288, alterna 1353. Aqui é o Delta, atenta às instruções do fiscal e do Passo 4, reporte da OSCA para ingresso. Oscar, informe para ingresso na 17. Delta autorizado, ingresso de decolagem, pistão no 7, vento 090 graus, 18 nós. Ação, desceu 050, chegada Mari. Ok, desceu 050, chegada Mari, informa que perdeu contato com o Salvador. Gente, o senhor assinando a identificação, o centro Recife está sentindo seu contato com o Salvador. A informação agora vai ter tráfego lateralmente, posição de 10 horas, 17 milhas, tráfego está paralelo ao senhor no rumo sudoeste, passando 165. Para o 180, Alfa Tango 7233. Informe caso de desvio, controle. Mike Eco Delta segue direto Manati no meu pé. Afirmativo. Gente, reporta na 20ª milha. Reportará, Delta. Pastor 1-4, controle. Sou de pelo. Seja, pro de pelo, Pastor 1-4, um rádio transmissão com forte chiado. Agora 3/3, sua transmissão ainda com forte chiado. Azul 4065 para o SAC. 120 a bordo, autonomia 0430, alternando o Ribeirão Preto. Azul 4065, autoriza ataque até o ponto de espera via base principal Índia, no ponto de espera a torre em 118.95, ajuste na 091, bom voo. Autorizado ataque via base Bom dia, ponto espera da 1-0, torre 18-9, agente na 0-1-1, azul 4-0-5, obrigado, tá bom. Obrigada, boa tarde. Salvador, tá 3198. 3198, pra seguir. Atendeu o contato com Recife, 1-3-6-0. Até que quando ele veio à direita, foi 70, por 5 milhas, tá mantendo 2-1-0. Firme 3198 ou 3192? 3192, para a condição de Recife. Gente, está. Redução agora 2509. Desça para o 060. 060, autorizado Ilhéus, nível 240. Decola da Elida, Ilhéus. Pela Golf 677, pista 10, curva direita. 5503 é o transponder, 208, controle. Gol 1649. Bolo 649, cotejamento correto, também pronto para pushback, acionamento no 02. Chama para push, acionamento, gol 1649. Fazia corredor e só passa através de Paris. Dois das duas sendo identificação da presente apoio mar e reporte nível de descida. Linha 2, desça para o 070. 90 graus, 1-6-2-0. Salvador, boa tarde, azul 4-0-6, espera da 1-0, tá? Romeu Bravo, Oscar, decolado 1-4, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, grato, Oscar. Azul 4-0-6-5, autorizado ingresso de decolagem, pistão 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-6-2-9. A linha decola pistão 1-0, azul 4-0-6. De carta da saída, Arbor? Afirma, Romeu Bravo. Sem restrição, nível de voo 200, Romeu Bravo Oscar. Sobe sem restrição de 200. 3154, desça para 3.011. Oscar, quando possível, confirme para o ideal para o destino. O ideal é 2, magnética 247 para o Romeu Bravo Oscar. Oscar, confirme radiodistância para o destino, tem condições? 247 é a radial a distância 200 milhas. Sim. Do 4065, decolada 16, controle 120, decima 8, bom voo. 208, azul 4065, boa. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, decolou na Dayon. Azul 4065, contato radar na decolagem, subiu ao 340, após 2000 direto Leda, após Leda Bridge. Subiu ao 340, após 2000 direto Leda, após Leda Bridge, 4065. Direto rotatório aqui no Romeu Asca. Passar controle? Escuta. Vai manter a radial de saída da saída Arbor por 40 milhas e após a 40ª milha o senhor voa direto de China a fim de evitar a chegada de Salvador. Eita, Romeu Bravo. Fica com delta frequência livre, bom voo. Zona 92, desça para 4.000 pés, 1.011, livre na correção. 4.000, 1.011, está 3.192. 4.011, está 3.192. 3.154, Voiduna, 2.011, acuse de localizador. 2.000, Voiduna, reporta na localização, 3.164. 4.462, redução de cada 2.509. Romeu Bravo Oscar, da presente chama em Recife no 288, alternando no 353. Tenente Oscar. Noite 07, acena identificação, DSAL 060, chegada Bonch. Pro 462, desça para o 06.